ser abusador. Não é tu que foi detido que vai virar ditador. Não é porque foi desmamado que vai ter medo de amor. Tira o seu passado da frente, tudo pode ser diferente. Tira o seu passado da frente, tudo pode ser diferente. Então, tira o seu passado da frente, por que não? Tudo pode ser diferente. Tira o seu passado da frente, tudo pode ser. Não é porque fui esquecido que vai esquecer o que é. Não é porque foi desprezado que só vai dar pontapé. Não é porque ficou fudido que vai perder a fé. Nem só porque tomou um caldo vai ser contra a maré. Tira o seu passado da frente, tudo pode ser diferente. Tira o seu passado da frente, tudo pode ser diferente. Então, tira o seu passado da frente, por que não? Tudo pode ser diferente. Tira o seu passado da frente.